Fecheiro 86. O que está a caçar, pá? Ele estava de pé, quieto, de olhos semicerrados, a observar o horizonte, mas ela tinha a certeza de que ele não estava a olhar para um animal. Ela podia falar sem assustar a caça. Eles tinham visto muitos animais ao longo do dia. As duas corças, ao amanhecer, uma raposa vermelha que estava sentada a observar de uma rocha, a lamber as patas pretas, até que eles se aproximaram demasiado e então desapareceu como uma chama extinta. Esquilos, dezenas deles, chiando pelos topos das árvores, brincando às escondidas nos troncos, até mesmo um bando de perus selvagens, com dois machos a lutar, peitos inchados e rabos abertos em leque, para a edificação de um harém gorgorjante. Nenhum deles era a presa escolhida. E ela ficou contente. Não se opunha a matar para comer, mas ter-se-ia entristecido se a beleza do dia fosse marcada por sangue. Abelhas, disse ele. Abelhas? E como é que caça abelhas? Ele agarrou na arma e sorriu-lhe, virando a cabeça para o monte abaixo em direção a uma clareira amarela brilhante. Procure flores. Certamente havia abelhas nas flores. Bastante perto, e ela conseguia ouvi-las a zumbir. Havia-as de vários tipos: zangões, pretos enormes, um tipo menor, listrados de preto e amarelo, e as formas letais e lisas das vespas, com os corpos pontiagudos como adagas. O que deves fazer? Disse-lhe o pai, dando a volta no local lentamente. É observar e ver em que direção vão as abelhas. E não ser picada. Muitas vezes eles perderam de vista as minúsculas mensageiras que seguiam, perdidas na luz intermitente sobre um riacho, desaparecendo em arbustos demasiado densos. De cada vez, Jamie andava de um lado para o outro e encontrava outro arbusto de flores. Ali! Gritou ela, indicando uma luz vermelha brilhante à distância. Ele semicerrou os olhos e sorriu, abanando a cabeça. Não, não as vermelhas, disse ele. Os pequenos beija-flores gostam das vermelhas, mas as abelhas gostam de amarelas e brancas. Amarelas melhor ainda. Ele colheu uma pequena margarida branca da erva, perto dos pés dela, e deu-lhe. E as pétalas estavam manchadas de pólen, caído dos delicados estames no centro amarelo e redondo da flor. Analisando mais de perto, ela viu um besourinho do tamanho da ponta de uma agulha a sair do centro, a carapaça preta e brilhante com pintinhas douradas. Os beija-flores bebem das flores compridas, explicou ele, mas as abelhas não conseguem entrar tão lá para dentro. Elas gostam das flores amplas e achatadas como esta, e aquelas que crescem em ramos fartos. Deitam-se e rebolam nelas, até ficarem cobertas de amarelo. Eles caçaram por toda a encosta da montanha, rindo ao escaparem dos ataques de zangões irritados, caçando arbustos amarelos e brancos. As abelhas gostavam dos loureiros da montanha, mas muitas dessas áreas eram demasiado altas para que eles vissem acima delas, demasiado densas para conseguirem passar. Estava-se no final da tarde quando encontraram o que procuravam. Os restos de uma árvore de bom tamanho, os galhos reduzidos a tocos, a casca desgastada, mostrando a madeira prateada por baixo, e um corte amplo na madeira, através do qual as abelhas passavam, penduradas como que num véu à volta dela. Ótimo, disse Jamie, satisfeito com o que via. Às vezes elas fazem a colmeia nas rochas, e neste caso pouco podemos fazer. Soltou o machado do cinto e também os sacos, e fez um gesto para que Brianna se sentasse numa rocha ali perto. É melhor esperar que escureça, explicou ele, para que todas entrem na colmeia. Entretanto, vamos comer alguma coisa? Dividiram o resto da comida e falaram esporadicamente, observando a luz a apagar-se nas montanhas próximas. Ele deixou-a disparar o longo mosquete quando ela lhe pediu. e mostrou-lhe como carregá-lo outra vez, limpar o cano, introduzir a esfera, deitar a pólvora do cartucho, deitar o resto da pólvora e calcá-la com a vareta dentro do tambor. Tens boa pontaria, rapariga, disse ele surpreendido. Inclinou-se para a frente e agarrou num pedaço pequeno de madeira, colocando-o em cima de uma rocha grande, como mira. Tenta outra vez. Ela tentou uma vez e outra e mais outra, acostumando-se ao peso da arma, encontrando o ponto de equilíbrio do cabo e do posicionamento natural na curva do ombro. O coice era menor do que ela esperava. A pólvora preta não tinha a força dos cartuchos modernos. Por duas vezes voaram lascas. À terceira vez, o pedaço de madeira desapareceu numa chuva de fragmentos. Muito bem, disse ele erguendo uma sobrancelha. E onde é que aprendeste a disparar assim, por amor de Deus? O meu pai era praticante de tiro ao alvo. Ela baixou a arma, o rosto corado de prazer. Ele ensinou-me a atirar com uma pistola e com uma espingarda, com um revólver também. Depois ela corou ainda mais, lembrando-se. O senhor não sabe o que é um revólver? Não, acho que não. Foi tudo o que ele disse, o rosto cuidadosamente inexpressivo. E como é que vai mudar a colmeia? Perguntou ela, querendo disfarçar aquele momento estranho. Ele encolheu os ombros. Quando as abelhas forem descansar, vou soprar um pouco de fumo dentro da colmeia para que elas fiquem sem rumo. Depois corto a parte onde ficam os favos, enfio um pedaço de madeira por baixo e enrolo no meu tartan. Em casa, enfio um pouco de madeira em cima e em baixo para pendurá-lo. Sorriu-lhe. Quando amanhecer, as abelhas sairão, olharão em redor e partirão para as flores mais próximas. E não vão perceber que não estão no lugar de sempre? Ele encolheu os ombros novamente. E se perceberem o que poderão fazer? Não vão conseguir encontrar o caminho de volta. E não terão casa aqui para onde voltar. Não, ficarão felizes na casa nova. Agarrou na arma. Vou limpá-la. A luz está má para disparar. A conversa morreu e eles ficaram em silêncio durante cerca de meia hora, mais ou menos, a observar a escuridão a encher os vales lá embaixo. Uma onda invisível que subia cada vez mais, a cada minuto envolvendo os troncos das árvores, de modo que as copas verdes pareciam flutuar num lago de escuridão. Finalmente ela pigarreou, sentindo que deveria dizer alguma coisa. A mamã não vai ficar preocupada por voltarmos tão tarde? Ele abanou a cabeça, mas não respondeu. Só ficou sentado, com uma folha de erva solta na mão. A lua aparecia por cima das árvores, grande e dourada, assimétrica como uma lágrima. A tua mãe contou-me, uma vez, que os homens pretendiam voar até à lua, disse ele abruptamente. Que ainda não tinham feito isso, não que ela soubesse, mas que pretendiam fazê-lo. Sabes alguma coisa sobre isso? Ela anuiu com os olhos fixos na lua que nascia. Eles foram à lua, ou melhor, vão. Sorriu ligeiramente. Chamaram Apolo ao foguetão que os levou. Ela viu que ele sorriu com a resposta. A lua estava suficientemente alta para iluminar a clareira. Ele inclinou o rosto para cima, pensativo. Ai, sim? E o que é que os homens que foram à lua disseram sobre isso? Não precisaram dizer nada. Enviaram fotografias. Já lhe falei sobre a televisão? Ele pareceu um pouco alarmado. E ela sabia que, como a maioria das coisas que ela lhe contava sobre a sua época, ele não tinha noção da realidade das imagens em movimento, com som, muito menos da noção de que tais coisas pudessem ser enviadas pelo ar. Ai, sim? Perguntou ele, pouco confiante. Então, viste as fotografias? Sim. Ela inclinou-se ligeiramente para trás, as mãos à volta dos joelhos, olhando para o globo sem forma por cima deles. Havia um nimbo de luz à volta dele e mais longe, no céu iluminado por estrelas, um círculo perfeito e claro, como se fosse uma pedra amarela e grande dentro de um lago escuro, congelada, quando a primeira onda se formou. Vai estar bom tempo amanhã, disse ele olhando para cima. Vai estar mesmo? Ela conseguia ver tudo à volta deles, quase tão claramente como durante o dia, mas a cor já tinha desaparecido. Tudo estava preto e cinza, como as fotografias que ela descreveu. Demorou horas à espera. Ninguém sabia dizer exatamente quanto tempo eles demorariam a alunar e a pisar solo lunar com os fatos espaciais. Sabia que não há ar na Lua? Ela ergueu uma sobrancelha ao fazer a pergunta e ele assentiu, atento como um menino na escola. A Claire disse-me, murmurou ele. A câmara, a coisa que fazia as fotografias, ficava no corpo do foguetão. Então víamos o pé do foguetão apoiado no solo lunar e a poeira a subir à volta dele, como acontece quando o casco de um cavalo bate no chão. O foguetão alunou em solo plano, coberto por um pó leve, com pedrinhas espalhadas aqui e ali. E depois a câmara moveu-se, ou talvez outra tenha começado a enviar fotografias, e conseguia-se ver que havia montes rochosos à distância. É desértico, não tem plantas, nem água, nem ar, mas um pouco bonito, de uma maneira estranha. Parece a Escócia, disse ele. Ela riu-se da piada, mas pensou ter percebido, escondido no humor, a saudade que ele sentia das montanhas estéreis. Pretendendo distraí-lo, acenou para as estrelas que começavam a brilhar mais no céu de veludo. As estrelas são sóis, como o nosso. Elas é que estão tão longe que parecem minúsculas. Estão tão longe que pode levar anos e anos para a luz delas chegar até nós. De facto, às vezes, uma estrela morre e ainda vemos a sua luz. A Claire disse-me isso há muito tempo, disse ele baixinho. Permaneceu sentado por um momento. Depois levantou-se com um ar de decisão. Vamos lá então, disse ele. Vamos levar a colmeia para casa. A noite estava suficientemente quente, por isso deixámos a proteção da janela enrolada. Algumas traças e insetos típicos de junho entraram e afogaram-se do caldeirão ou cometeram suicídio no fogo da lareira. Mas o ar frio, com cheiro de folhas, que nos refrescou, valeu a pena. Na primeira noite, Ian, educadamente, cedeu a cama à Brianna e foi dormir com Rolo, numa palete no armazém das ervas, garantindo a Brianna que gostava de privacidade. Ao sair, com o cobertor num dos braços, deu uma palmada firme nas costas de Jamie e apertou-lhe o ombro num gesto surpreendentemente adulto, de congratulação que me fez sorrir. Jamie também sorrira. De facto, mal parara de sorrir nos últimos dias. Não estava a sorrir agora, apesar de manter um olhar tranquilo. A lua crescente podia ser vista do céu e dava-me suficiente luz que passava pela janela para eu poder vê-lo claramente deitado de costas ao meu lado. Fiquei surpreendida por ele ainda não estar a dormir. Ele acordara muito antes do amanhecer e passara o dia com Brianna na montanha, tendo regressado muito depois do anoitecer com o tartan repleto de abelhas atordoadas pelo fumo, que provavelmente ficariam muito mais irritadas quando acordassem de manhã e descobrissem a partida que lhes tinham feito. Fiz uma nota mental para me manter afastada dos fundos do jardim onde as abelhas estariam. Abelhas recém-mudadas de ambiente costumavam picar antes e perguntar depois. Jamie suspirou alto. E eu virei-me para ele, curvando o corpo para me encaixar no dele. A noite não estava fria, mas ele usava uma camisa para dormir, por respeito a Brianna. Não consegues dormir? Perguntei-lhe baixinho. A luz da lua está a atrapalhar? Não. No entanto, ele estava a olhar para a lua. Ela estava alta, por cima do espinhaço, não totalmente cheia. Mas a sua luz branca e luminosa inundava o céu. Se não é a lua, alguma coisa é. Acariciei-lhe levemente a barriga com a mão, deixando os meus dedos contornarem-lhe as costelas. Ele suspirou de novo e apertou-me a mão. Não é nada além de uma tristeza tola, Sassenach. Virou a cabeça na direção da cama, onde os cabelos escuros de Brianna se espalhavam numa massa iluminada pela lua, pela almofada. Estou triste porque vamos perdê-la. Deixei a minha mão sobre o peito dele. Eu sabia que o momento de percepção e a despedida viriam, mas não quis falar sobre eles e interromper o feitiço temporário que nos tinha unido tanto. Não se pode perder um filho, disse baixinho, passando um dedo pela depressão leve e suave no centro do seu peito. Ela tem de voltar, Sassenach. Sabes isso tão bem como eu. Ele mexeu-se impacientemente, mas não se afastou. Olha para ela. É como o camelo de Luís, não é? Apesar dos meus próprios pesares, sorri ao pensar naquilo. Luís de França mantinha uma bela coleção de animais em Versalhes. E em dias de sol, os tratadores exercitavam alguns animais, levando-os pelos campos, para surpresa de quem passava. Um dia, estávamos nós a passear pelos jardins. Quando fizemos uma curva, encontramos um camelo a vir na nossa direção pelo caminho, esplêndido e firme, com seu cabresto dourado e prateado, movendo-se num desdém calmo diante das pessoas boquiabertas, pois ele era muito exótico e totalmente deslocado entre as estátuas brancas. Sim, respondi, mas com uma relutância que me oprimiu o coração. Sim, claro que ela tem de voltar. Ela pertence àquela época. Sei isso muito bem. Ele pousou a mão sobre a minha, mas manteve o rosto virado, a olhar para Brianna. Eu não deveria sofrer com isto, mas sofro. E eu também. Encostei a testa no ombro dele, sentindo-lhe o cheiro. Mas é verdade o que eu disse. Não se pode perder um filho. Lembras-te? Lembras-te de Faith? A minha voz tremeu ligeiramente quando fiz a pergunta. Há anos que não falávamos sobre a nossa primeira filha, o nosso bebê, nado morto em França. Ele abraçou-me e apertou-me contra ele. Claro que me lembro, disse ele delicadamente. Achas que alguma vez me iria esquecer? Não. As lágrimas escorriam-me pelo rosto. Mas eu não estava a chorar, não era nada mais do que a força dos sentimentos. Foi o que quis dizer. Eu nunca te contei que, quando estávamos em França e fomos ver Gerard, eu fui ao Hôpital des Anges e vi lá o túmulo dela. Levei-lhe uma tulipa cor-de-rosa. Ele ficou calado durante um momento. Eu levei-lhe violetas, disse ele tão baixinho que quase não consegui ouvir. Permaneci calada durante um momento e esqueci-me das lágrimas. Não me disseste, nem tu. Acariciou-me os nós da coluna com os dedos, percorrendo a linha das minhas costas. Fiquei com medo de que te sentisses... Parei de falar. Tive medo de que ele se sentisse culpado, temendo que eu o culpasse pela perda. Já o tinha feito. Tínhamo-nos reencontrado há pouco tempo, naquela época, e eu não pretendia estragar a ligação entre nós. Também fiquei com medo. Lamento que nunca a tenhas visto, disse-lhe por fim, e senti-o suspirar. Ele virou-se para mim e abraçou-me, beijando-me na testa. Não faz mal, não é? Sim, é verdade o que dizes, Sassenach. Ela foi, e sempre a teremos. E teremos Brianna, se, quando ela se for embora, ainda estará connosco. Sim, não importa o que aconteça. Não importa onde o filho vai, até onde ele vá, ainda que seja para sempre. Nunca os perdemos. Não podemos. Ele não respondeu, mas abraçou-me com força e suspirou mais uma vez. A brisa agitou o ar sobre nós com o som das asas de anjos. E adormecemos juntos, enquanto a luz da lua nos banhava na sua paz intemporal.